Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Às vezes é pior ganhar do que perder uma discussão. Porque se ganhamos, a canção sai e pode morrer, e as pessoas que a gravam saltam-nos em cima e nunca mais esquecem. Aconteceu uma coisa parecida com Some Other Spring. Era uma canção linda e contava a história do desgosto que Irene Wilson teve por causa de Teddy. Era uma pianista famosa e John Hammond tinha reparado nela muito antes de qualquer deles conhecer Teddy. Ele era um rapazinho quando ela o conheceu, o ensinou e se casou com ele. Mais tarde, o Teddy apaixonou-se pela melhor amiga dela e abandonou-a. A pobre Rennie quase morreu. Saí com ela uma noite para tentar animá-la, mais Benny Webster e Kenny Cluke Clark. Havia um raio de um radiador no restaurante que fazia um imenso barulho e alguém disse que tinha melodia. Começámos a gozar com aquilo e, sem darmos por isso, fizemos uma canção. O Arthur Herzog e o Danny Mendelssohn deram-nos depois uma ajuda e, por fim, levaram-na a Benny Goodman. Benny gostou. Até disse que era bonita demais e que não seria um sucesso. Tínhamos que a lançar imediatamente. Benny disse que ninguém iria gostar. Mas eu insisti e fui gravá-la. Ele tinha razão. Ninguém gostou. Don't worry about me. Forget about me. Be happy, my love. Let's say that our little show is over, and so the story ends. Why not call it a day? The sensible way, and still be friends. Look out for yourself. Should be the rule. Give your heart and your love to whomever you love. Don't be a fool, darling. Why should you cling to some fading thing that used to be? If you can forget, don't worry about me. Should you cling to some fading thing that used to be? If you can forget, don't worry about me. Chamava-se Os Estados Unidos da América contra Billie Holiday. E era isso mesmo que eu sentia. Alguém leu a acusação. No dia 16 de maio de 1947 e em várias outras datas anteriores no Eastern District da Pensilvânia, Billie Holiday recebeu, escondeu, foi portador e facilitou o transporte e armazenamento de drogas, importadas ilegalmente e trazidas para os Estados Unidos, violando a lei nos seus termos. Some of the spring I've tried to love, now I still cling to faded blossoms. Fresh when worn, left crushed and torn, like the love affair I mourn. Some of the spring when twilight falls, will the night spring another to me? Not your kind, but let me find, it's not true that love is blind. Sun shines around me, but deep in my heart, it's cold as ice. Love, once you found me, but can that story unfold twice? Some other spring will my heart wake, stirring to sing love's magic music, then forget the old duet and love with some other spring. Se eu soubesse o género de cura que me iam dar em Alderson, tê-la ia feito sozinha. Bastava fechar-me num quarto e deitar fora a chave. Não havia cura nenhuma. Não nos iam cortando a dose gradualmente. Atiram-nos simplesmente para dentro do hospital, não nos dão absolutamente nada e ficam a ver-nos sofrer. Nas primeiras noites já estava disposta a desistir. Pensei que ia explodir. Mas com o tempo, passa como em tudo. Se alguém alguma vez tomou uma dose dentro de uma prisão federal, eu gostaria de saber como. Depois de nos meterem os dedos pela garganta abaixo e tirarem os dentes postiços e radiografias ao estômago, não se consegue engolir mais nada. Nos primeiros dias, parece que estamos na tropa. Põem-nos de quarentena e fazem-nos exames de cima a baixo, análises de sangue, análises à pele, exames aos olhos, testes de inteligência, testes de aptidões. E depois de 25 dias disto é que podemos ver onde estamos. Tirando isso, o sítio não era mau. Por um lado, era muito melhor do que Welfare Island. Se nos portássemos bem, tínhamos aulas de espanhol, escultura em madeira, cozinha, cerâmica e outras coisas do género. Se fôssemos excepcionais, podíamos ir às aulas 6 vezes por semana. Não estivéssemos nós estouradas do trabalho. Mais tarde, fiz muitos trabalhos de joalharia em cerâmica, que trouxe comigo. You got me on the go, running to and fro, looking high and low. About the town, chasing up and down, Andar por Nova Iorque nos primeiros dias depois de sair da cadeia era, para os meus colegas, como a separação do trigo do joio. Nunca esquecerei as reações e nada poderá fazer-me esquecê-las. Os amigos como Bob e Tucker levavam-me sempre a sair, tentavam meter-me de novo na roda e fingiam que eu só tinha estado fora. Preocupavam-se com o meu estado moral. Eles sabiam que o público era imprevisível e que uma rapariga não vive só disso. Eu precisava também do carinho das pessoas que conhecia, que me ajudaram e com quem tinha trabalhado. Por isso, na primeira semana depois de eu sair, Bob insistiu em me levar a ver Sarah Vaughan. Ali ia dar um concerto e Bob levou-me aos bastidores. As pessoas que por lá andavam foram maravilhosas. Pairavam no ar frases como Hi Baby e Opa Dada. E toda a gente me dizia que eu estava com um aspecto maravilhoso. Esperávamos que Sarah fizesse o intervalo. Estava contente por vê-la e esperava que ela também sentisse o mesmo. Não estava à espera de mais nada, senão de um olá. Afinal de contas, ela estava a trabalhar. Saiu do palco e passou de nariz no ar, direitinho ao camarim, sem sequer olhar para mim. Levar este tratamento de uma pessoa com quem me tinha preocupado e a quem tentei mesmo ajudar, magoou-me. Fui-me abaixo e desatei a chorar. Sarah fez-me desejar nunca ter saído da cadeia. Era como se ainda lá estivesse. Ou andasse com as grades atrás de mim. I'm so weary and all alone. Feet are tired like heavy stone. Traveling, traveling, all alone. Who will see and who will care about this load that I must bear? Traveling, traveling, all alone. Prayers I send to heaven above. About my burdens, wars, and love. Head bowed down with misery. Nothing now appeals to me. Traveling, traveling, all alone. Um homem pode sair de casa de manhã e regressar à noite a assobiar e a cantar e descobrir que não está lá ninguém. Deixei dois homens assim. Mas o Johnny Levy mantinha a espada por cima do meu pescoço. Eu estava amarrada de mil e uma maneiras diferentes. Deixá-lo era mais difícil do que subir o Everest. Ele podia denunciar-me, mandar-me prender, bater-me ou algo assim. Havia reservas já feitas, contratos já assinados com semanas e meses de antecedência. Mesmo que pudesse fugir, teria em cima de mim uma série de casos em tribunal e queixas do sindicato que podiam destruir a minha carreira. Por isso tive de manter a cabeça fria, cumprir os contratos e mantê-lo satisfeito, para que ele não me liquidasse. Estava sozinha. Ninguém me podia ajudar. I'll get by as long as I have you. Though there'll be rain and darkness too. Nós temos o mesmo swing que o Charlie Parker, insistiu ele. Eu já não lhe estava a achar graça nenhuma, mas ele não desistia e não nos largava. Cada vez que me virava para qualquer lado, lá estava ele a dizer: a única orquestra de swing de Berlim, como o Charlie Parker. Na nossa segunda noite lá, não aguentei mais, tive de ir ver. Nunca estive tão feliz na vida. Eram os tipos com mais swing que eu tinha ouvido. Só ouviam discos americanos. Os últimos discos americanos que tinham eram de 49 e 50. Mas os tipos sabiam superar e tiveram que trabalhar muito para chegar àquilo. Os músicos negros americanos têm que lhes tirar o chapéu. Charlie Parker e as pessoas como ele e como eu nascemos com aquilo e temos que nos exteriorizar de qualquer maneira. Aqueles tipos não tinham aquilo dentro deles. Tiveram que trabalhar e estudar e ouvir e trabalhar mais para conseguir chegar àquele ponto. E também se deve dar valor aos pais deles. Ali eles respeitam a música. Para eles significa cultura, arte. E não interessa que seja Beethoven ou Charlie Parker. Eles têm respeito. Se um filho deles aparece a dizer que quer ser músico, eles não ficam banzados só porque os filhos querem ser músicos de jazz. Põem-lhe logo um instrumento de sopro na boca e arranjam lições de música. E os pais podem passar fome, mas os filhos continuam a ter lições. My heart is broken, it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. His heart is Hades. A lady's not safe in his arms when she's much worse than just bad. I'm half alive and it's driving me mad. It's only human if he's to be had. I must have that man. Bem, Billy, cá estás de novo. Temos estado à tua espera. Já sabes que aqui não te vamos dar nada. Eram as palavras da velha médica, mais uma vez na cadeia de Filadélfia, dando os bons dias na madrugada daquela quinta-feira, 23 de fevereiro de 1956. Ela parecia estar triste porque não me via a pagá-las há 9 anos. Pula logo ao nível. Não te pedi nada, nem tenciono. Mas ao menos podia esperar que o fizesse antes de dizeres que não. Ela estava a referir-se à droga, e eu sabia. Mas eu falava de bondade humana, e ela sabia. Claro, tinha sido apanhada de novo. Estava presa. Mas não havia nada que ela dissesse ou fizesse que me conseguisse chatear. E o mesmo se aplicava ao resto do pessoal. O Chuy que entrou pelo quarto do meu hotel, o magistrado sentado no seu banco logo de madrugada à minha espera, o inspetor da polícia a contar grandes histórias para os jornais, os fotógrafos com grandes flashes à frente do focinho do meu pequeno chihuahua, Pepe, pesava 1 quilo e me puxava pela coleira. My life was empty when you went away. Even the blue skies above had turned gray. But now that you've come back, my dream of life is here to stay. Quarrels that tore us apart. Oh gee, I can see they were wrong from the start. But now that you've come back, my dream of life is here to stay. I can't seem to see just what you see in me. I guess love is really blind. This world seems so grand now that you understand. It's you I adore, it's you I live for. Life is sublime now that you're here with me. Please keep it in rhyme, dear, and don't stray from me. For now that you've come back, my dream of life is here to stay. Please keep it in rhyme, dear, and don't stray from me. that you've come back. My dream of life is here to stay. Lady Sings the Blues é uma frase para um título de livro, curta, sonante, com impacto e aliciante, pondo em confronto dois conceitos antagónicos, o de lady e o de blues. Quem conhece os blues sabe que a música de uma lady é outra. Cada classe social tem a sua música e as classes não são amigas. No caso de Billie Holiday, até aconteceu que em quase 300 trechos que deixou gravados, só cerca de 10 são blues. Billie preferia, isso sim, temas da música comercial, populares, harmonicamente simples, de estrutura melódica linear e com letras que lhe permitissem criar uma atmosfera emocional próxima da dos blues. São os temas padrão, os standards de célebres compositores como Porter ou Gershwin, temas de shows da Broadway, temas vulgares de autores pouco conhecidos. Lady Sings the Blues é, pois, uma metáfora feliz a anunciar um rol de tristezas contadas por uma senhora cantora. Away from the city that hurts and marks, I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone. Will the dawn coming on make it light? I come all the world from, I'm watching the sea with the one I love be coming back to me. Qualquer deles, fundamentais para entender o jazz como a única arte original norte-americana. A sua discografia é a melhor amostra de como um solista usa um tema e o recria, com tremenda intensidade e personalidade, num estilo muito expressivo e amargo, a roçar muitas vezes o trágico. A própria voz de Billy passou, ao longo dos anos, de um tom durido de jovem já vivida a uma entoação patética, menos cantada do que falada. O que sempre permaneceu foi um fraseado pessoalíssimo, onde as palavras são deslocadas impecavelmente do tempo dito certo. Tema que Billy escolhesse ficava cantado para sempre, esgotado e até, por vezes, com novo significado e melhor melodia. Curiosamente, embora intérprete excepcional, dois dos seus maiores êxitos são obras que ela própria compôs: Strange Fruit e God Bless the Child, e que constituem testemunhos pontuais de típicos momentos de dor na sua vida. Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. Wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. Blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and bad, but now the world will know she's never gonna sing them no more. 'Cause the blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start. When you and your man have to part, ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues. I'm telling you. But now the world will know she's never gonna sing them no more. No. Leituras do livro Lady Sings the Blues, de Billie Holiday. Tradução portuguesa de 1992, incluindo o prefácio de José Duarte. Ouvimos Don't Know If I'm Coming or Going, Traveling All Alone, I Will Get By, I Must Have That Man, Dream of Life, I Cover the Waterfront, Lady Sings the Blues e God Bless the Child, todos cantados por Billie Holiday. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news.